descido o azimuth ao 241 a 52 milhas. Eu não entendi. Positivo, eu não tenho tráfego a lhe informar, desça em condições visuais. Qual o seu estimado para pouso, Romeu Golfo? 1820. Ciente, frequência livre. Papá Juliette Papá, tá visual bom campo e bom tráfego pousando na 10. Positivo, Papá Romeu, Papá Juliette Papá. O senhor vai ser instruído a chamar a torre agora, em 11895, e o senhor faça a solicitação de pouso na pista 10. Bom pouso. Muito grato, Papá Juliette Papá. Papá Romeu, Papá Juliette Papá, visual com campo. Papá Romeu, Papá Juliette Papá, juiz de altímetro 10 no 1, autorizado o final da pista 107. Reporte 3 milhas fora. Sente, reportará 3 milhas fora. Na presente, o Papá Juliette Papá solicita um pouso visual na 10, vai gerar uma base aqui na presente, pouso na 10. Senhor, está autorizado. Base da 10, aguardando autorização de pouso, Papá Juliette Papá. Sente, está girando base, vai pousar na 10 aqui, o Papá Juliette Papá. Azul 6998 no solo, azul no 5, clipe, próxima direita, chame 21, décima 1. 21, à direita, 691. Eu separo bem ali o ajustado, acho que é o Papa Gol. Controle, pode me confirmar o procedimento do RNAV da 10? Afirmativo, como notícia. Até as voos autorizam o SIAS 2377 para o 10? A princípio a gente vai completar a chegada BOMF. Muito provavelmente será autorizado no 367 ou antes dele a aproximação à RNAV, em função do tráfego. Também poderá ser o 366 ou 368, vai depender muito da configuração. A gente está aguardando a instrução posterior para autorizar. Positivo, a princípio, Vossa Senhoria vai descer para 5.000 voando BOMF para chegada BOMF, com o ajuste 10111.7. Papá Juliette Papá, já vai girar em 2 minutos para a final da 10. Papá Juliette Papá, está autorizado final da 10, aguardando autorização de pouso. Gente, autorizado final da 10, aguardando autorização de pouso, Papá Juliette Papá. Papá Juliette, Hotel Romeu, estimado para pouso. Estimado para pouso, 2000. Ok, anotei. 208, bom voo. Já estamos aqui. Controle Salvador, gol no 097. Gol 097 é o controle, está em contato. Radar após 2000, voar direto, Elefa, subindo sem restrições. Após 2000, Elefa, gol no 097. Ano Vitor de Juliette, chame na Oscar. Solo aos 19, livre próximo à direita, tanque Sui Delta, confirme seu local de estacionamento. Livre na Delta, chame 219. Aliás, uma TV, torre Índia Gilete. Confirme quantos a bordo e autonomia, vitória de Gilete. Alpena Veracruz. Ciente. Acho que é Papagô, eu vou encerrar a vista 366. Uma 7, decolagem autorizada, vento 100 graus, 200. Vitor Índia Juliette, decolado aos 2-1. Mantenha me escuta até o farol de Itapuã, após chame o controle 208, bom voo. Escuta o farol de Itapuã, após chame o controle 208, eu vou te ajudar. Voo 1097, chame Recife, frequência 1288. 1288, voo 1097. Chapa Papagô, desça para 2500 pés. Tá autorizado seguir até a base. Chapa Papagô, recebeu? Desça para 2500 pés. 2500, voo. Mike Yankee, mantenha-se em condições visuais no 1506, vou ir para o farol de Tapuã, a última entrando na terminal no 09. Oi, suficiente, o código transponder acionado é o 01956. Ativo. O pastor 20 desse mantém a 4 mil pés. Tira para 4 mil pés, pastor 20. Diferente de Juliette, mantenha 1.500 pés em condições visuais, litoral sul de Salvador. Zero, vou ir para o Serra Vitor 367, aguarde autorização para assinar a Renata. Aproxime, Serra Vitor 367, pastor Papapá, Juliette, até Romeu, na escuta? Juliette, até Romeu, serviço radar encerrado, 5-8 milhas oeste de Salvador. Submantenha nível 120, para informação de voo alerta, centro Recife, 1288, alterna 126, decimal 0. Controle, Salvador, boa tarde, azul 4118, passa 900 pés 360, na Arbor 1. Azul 4118, contato radar na decolagem, subir mantenha nível 360, saída, via saída Arbor 1. Sabe, via Arbor 1 para 360, azul 4119. Azul 20 após o Serra Vitor 367, voa para o Serra Vitor 366, desse mantenha, correção, mantenha 4 mil pés, aguarde para disso. Após o bloqueio do Serra Vitor 367, vai manter 4 mil, pastor, agora aguardando o preço do Patango, acho que só pagou o suficiente, complete a aproximação, R9, chame torre 198, decimal 95. Ok, obrigado. 1869, acione identificação, desça e mantenha 4 mil pés. Vou ir na proa de Bonf, em Bonf, intercepta a via chegada, altímetro 1091. Mantenha pro de bom, voo 869, aguarde Serra Vitor 367. Trem de Juliette não atrai tráfego conhecido do controle no setor a reportar, em frequência livre para auto-coordenação em pouso em Caru. Pastor 20, tráfego presságio na aproximação, o tipo Charlie 402, cruzando 2 mil pés em descida, a 1 milha para o Serra Vitor 372. Passou, 20 autorizado final em Renave, desse mantenha 2500 pés, informe estabilizado passando 366. Descida para 2500, suportará 366, parceiro. Papai, uniforme, Mike, uniforme, prossiga. Papai, uniforme, Mike uniforme, submantenha nível 080 na proa de mar e aguarde contato radar. Azul 4118, vou direto Elefa. Direto Elefa, azul 4118. Modifica os 3-0, base pela direita, aposta na final, Oscar Papa Golf. Oh. Confirme, é da Aerostar ou é a Baeté? O hangar é a Aerostar. Entende. Bloqueio do 366, pastor, 2-0. 0-8, bom voo. 208, obrigado, até a próxima. 1895. Pelo Salvador, pastor, 2-0, estabilizado, sinal R, nave da pista 1-0. Pastor 2-0, centro do tráfego da Nova Estado, reporte no 372 com 1011 no ajuste. Reportará no 372 com 1011 aqui. Vertical na saída e após 2000 pés com via direita na proa de elétrica. Ok, então está livre da restrição, subindo no 60223 no centro. Ativo após 2000 elétrica. 2000 elétrica, centro. Se houver a possibilidade de coordenar, direto Barreiras, a proa é 300, quando possível. Ativo, mantenha a proa de Lefa, aguarde autorização para voar direto Barreiras, o 2231. Ok, muito grato, nosso escuta. Salvador, boa tarde, 6210, Monte Serra. Senar 6210, acione identificação, desça e mantenha nível 090. Mantenha a proa de Mari, chegada Mari, altímetro na 091. Poxa, né, 6210, copiou? Copiou, autorizado até o 90, não é isso? Afirmativo, autorizado via chegada nível 090. Via chegada até o 90, 6210. Pô, no 869, após Bonf, voa para o Serra Vitor 367, aguardando a autorização para final RNA. Após Bonf, Serra Vitor 367, boa noite. Papai, uniforme, Mike uniforme, contato radar afastado de Salvador, 58 milhas sudoeste. Colagem, pista na 0, Genebra, 3-0-4. Pastor 2-0, cruzando 372. Pastor 2-0. Agulho no solo, 3-3, livre à direita, frequência de estacionar, boa tarde. Salvador, voo no 620, reporte espera do 1-0, boa tarde. Voo 1620, reporte visual com Brasília na final da 1-0. Tá visual, voo no 620. Após o pouso do mesmo, autorizado ali e manter. Após o pouso Brasília ali, mantém no 1-0, voo no 620. Tá livre o pouso pro pastor 2-0? 4-1-1-8. Na escuta, prossiga. Estamos centro Recife, no 288, alterna 1-2-6-0. 288, alterno 260, azul 418. Tudo posto, pastor, exato. Aí o Chanel 6304, decolado aos 33208, bom voo. Entre ao 208, obrigado, boa tarde, Chanel 6304. Reporte através de Pituaçu, visual com campo. Tarde, hoje, 6304. 6304, contato radar, se mantém nível 340 via saída borda. 340 via, quando possível, lá na frente, direto a algum lugar. 6210, desse mantém a 4000 pés, altímetro permanece no 09. 4000 pés, 10116210. Está livre da restrição em TAP? Afirmativo, 6210. Livre em TAP, 6210. 1869, desse mantenha 2500 pés. 10 para 2500 pés, 1869. Salvador, uma boa tarde, 3190. 3190, acione identificação, desse mantenha nível 090, autorizado via chegada Maris. 190 na Maris, 3190, pode voar na projetada, senhor? Tem chegada o TAM 3190, aguarde. Perdão. Meia 3, 1, 4, controle. Mais escuta, pode ser. Preparação radar para evitar tráfego curva direita na proa 090, limite na, nesta proa, a radial de Salvador 360. 090 de proa, limite a 360 de Salvador. Ativo, em caso de falha, alcançar seu limite e está autorizado reassumir a navegação na proa de Petrolina, o Oceané 6314. Caso de falha, do limite direto Petrolina, Oceané 6314. M3-4, tráfego 12 horas, 20 milhas, com o sudoeste, Boeing 737-800, cruzando 090 em descida. Gente, esse é M3-4. M2-10, desça e mantenha 3.500 pés, altímetro 109. 3.500, M2-10. Chanel 6210, curva direita na Broadserra Vitor 366, desse mantenha 2500 pés, autorizado final RNAVE, reporte estabilizado. Comando 366, desce 2500, autorizado RNAVE, estável 6210. 1869 está reautorizado, descido até 4000 pés inicialmente. Desce até 4000, 1869, Broadserra Vitor 366. Chanel 6314, 8 milhas do norte de Salvador, reassuma navegação na Broad Borba. Prode boa, balançamento 3190. 3190, vou ir na proa do Serra Vitor 369. Na proa do Serra Vitor 369, então é 3190. Então 3190, inicie redução de velocidade para 2409. Reduzindo 3190. Valor boa do Castro. Azul 4206, acione identificação, desse mantenha nível 100, autorizado via chegada Mari, redução de velocidade para 2509. 100 via chegada Mari, reduzindo 2509, Azul 4206. 1869, velocidade indicada? 240, 1869. Gente, desce e mantenha 4000 pés, redução de velocidade para 2009, número 2 para aproximação. Boa noite, minha 9 foi para o Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, boa noite, minha 9. Informa, tem condições de efetuar o procedimento da RNAVE? Afirmativo. Boa noite, 69, mantenha a produção Servitor 368, aguarde autorização para final RNAV. Tráfego que precede na aproximação, 12 horas e 8 milhas, rumo norte, 1 Airbus 320. Controle Oscar Maikian através do próximo. Oscar Maikian, que visual com campo? Afirmativa. Para ingresso no circuito de tráfego, torre 198, decimal 95. 1895, guia. Controle Oscar Maikian, de alto. Informe, Mike, informe. Desce e mantenha nível de voo 050. Decoração radar para sequenciamento. Curva esquerda na proa 010. Limite na sua proa radial do Salvador 270. 5090, aberto 050, informa mais informe. Informa aqui, informa em caso de falha de comunicações ao constar seu limite, está autorizado reassumir a navegação na proa do 368, da Revitor 368, completar a final procedimento. Aqui para no limite, proa do 368. Controle Salvador, boa tarde, Gol 620, decola, passa 3000. Gol 620, contato radar, subavia saída Pulca, nível 370. Via Pulca 370, 1620. Sané 6210, velocidade indicada? Tá com 190. Gol 869, redução de velocidade 1909. 1909, Gol 869. Torre muito boa tarde, Gol 1969, ponto de cidade da 1-0, está pronto. Gol 1169, boa tarde, autorizado alinhar e decolar de 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-3-9. Alinha e decola da 1-0, Gol 1169. 7-5, indecida. Visual com tráfego 0-3-1-0. Gol 1169, Apolo 368, pode curva à esquerda? Ativa o Gol no 869, desça e mantenha 2500 pés em forma estabilizada. Forma estabilizada, RNAV da 90, Gol no 869. 06314, chame Centro Recife na 2685, alterna 12545. 2685, 2545, boa tarde, chame 6314. Então 3190, desça e mantenha 3000 pés, altímetro 10 no 1. Aguarde autorização para final do procedimento da RNAV. 3.009 aguardando 3.10. O 206 desse mantém a nível de voo 060. 060, eu vou 060. Estabilizado na RNAV 6210. 6210, torre 1.98, decimal 95. 2.95. 1.869, redução de velocidade para aproximação final. Reduzindo, 1.869. Então 3190, sem condições de voar na Pro do Servitor 366? Afirmativo. Foi na Pro do 366, desça e mantenha 3000 pés, aguarde autorização para o final de análise. O 66 aguarda, o 3190. Gol 69 tem livre decolagem 90, 120 graus, 139. O Ascalon é Tank ingressando no final baixado, travado. Gente, livre pouso 120 graus, 139. Pista no 7, o Ascalon é Tank. Yes. 0290. Gol 1869, estabilizou? Estabilizado, Gol 1869. Chame torre, 1-1-8, decimal 95. 2-9-5, pegado. Chame 3-1-9-0, redução de velocidade para 1-9-0 nós. Tráfego que precede 12 horas, 1-0 milhas, com Boeing 737-800, com 1-9-0 de ground reduzindo. Reduzindo, 4206, voe para o servidor 368, desse mantém a nível 060. Salvador, Gol 1169. Decola os 43, controle 208. Gol 1169. 208, 1169. Gol 1869, ajuste no 011. Continue a aproximação número 2 para pouso. Aguardando, Gol 1869. Na nossa próxima. Chegou, Gol 1620, está autorizado de juiz necessário. Aguarde coordenação com o Centro Recife e a Proa de Aracaju. Ok. Autorizado de juiz, aguardando. O papapá, uniforme, Mike uniforme, afastado de Salvador 2 milhas oeste, reassuma a navegação na proa do 368, desce mantenha 4000 pés, informe estabilizado. 368, desce mantém 4000 pés, informe estabilizado. Controle muito boa tarde, gol 1969. Autorizado final Renato, informa estabilizado, passando o serviço 366. 2500, reportar estável, 3190. Controle, boa tarde, gol 1969. O nome é 620, vou direto Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, gol 1620. O 1169, contato radar, subazia saída da EL, nível 360. Contato radar, via saída da EL, 360, 1169. Informe Mike Uniforme, tráfego que precede na aproximação, 2 horas 8 milhas, como Nordeste, um Airbus 321 cruzando 3.500 pés com 210 de grau. Ah, 71, qual é o Mike Uniforme? O 4206, vetoração radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, limite radial de Salvador 280. Esquerda 010, limite 280 de Salvador, azul 4206. 620, chame Centro Recife, no 2085, alterno 12545. Recife, 12685, 12545, boa tarde. Ligou o 969, pode voar, Leda, da presente? Autorizado, Leda, gol 969. Cliente, obrigado, 69. Azul 4206, desce e mantém a nível de voo 050. Tráfico que precede na aproximação, 1 hora, 10 milhas, um Bravo Eco 9 Lima. Gente, não aviso tráfego, em descida 050, azul 4206. E aviso 368, papapá, uniforme, Mike Uniforme. Ativo uniforme, Mike Uniforme, complete a aproximação à RENAV, aguarde transferências de comunicações. Tráfico precede 5.5 milhas. Controle, poderia confirmar a gente altímetro para azul 4206? 1-0-9. 1-0-9, direto. Informe, Mike Uniforme, redução de velocidade para aproximação final. Reduzindo o uniforme. Voo 1869, autorizado pouso, pista no zero, vento uma centena com uma dúzia de nós. Pouso autorizado, pista no zero, voo 1869. Pedro 223, no controle. Ah, escuta, prossiga. Está cruzando nível 140, chame Centro Recife no 288, alterno 1260. 288 com 260, obrigado. Pedro 206, curva direita na proa 030, limite radial de Salvador 290. Direita 030, limite 290, Salvador, azul 4206. Ativo, 4206, desse mantenha 4 mil pés, aguarde para reassumir a navegação na proa do 366. Sente 4 mil pés, azul 4206. Você ligou no 1969, travou a direita, mais 230, formações. Gente, gol no 1-69, por quantas milhas? Por 40 milhas, 45 milhas. Gente, gol no 1-69, está autorizado os vídeos necessários na Pro 240, o gol no 1-69. Gente, vai cortar retornando na rota, no 1-69. Meu gol, prossiga. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3235, ponte 0090, pronto. Boa tarde, TAM 3835, mantém ponte 0, pista no 0. Aí mantém ponte 0, 3835. 206, redução de velocidade para 1909. 1909, azul 4206. Direita 121, decimal 1. Direita 1211, boa noite 69. 19 milhas oeste de Salvador, reação a navegação, vem na Prodo Serra Vitor 366. Jet Serra Vitor 366, azul 422. Informe Mike Uniforme, está visual com tráfego na aproximação? Negativo. Boa tarde, passou 372, baixar travado. Então 3190, boa tarde, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no zero. Vento uma centena, 149. Pouso autorizado 910 até 3190. Six Tango Pilos, call cadence, maintain level 100, fly heading bomb, 37 bomb arrival. altimetro 71011. Monfi, arrival, November 6, Tango Kilo. Pode seguir na descida, Azul 4206, porque está mantendo 4000. Ativo Azul 4206, informe passando 3000 estabilizado. Estou autorizado o procedimento, chamada estabilizado, 4206. Quando for a marca informe, está visual com a aeronave na final e visual com a pista. Gente, torre 198, decimal 995, uniforme Mike Nissan. 2895. Salvador, meu cordial, boa tarde, papapá, uniforme, Mike uniforme, tá no final da 10. A intenção, se for o primeiro para 17, era cancelar e prosseguir para 17, uniforme, Mike uniforme. Gente, uniforme, Mike uniforme, reporte para o cancelamento. Tá visual, tá pro cancelamento. Se autorizado, eu inicio essa base pela direita da 17. Uniforme, Mike uniforme, plano instrumento cancelado ao 50. Autorizado, base pela direita, pista no 7, reporte na final. Reporte será final, meu comandante. Rapatão Juliette, Hotel Papá, reporte no Ponte Espera da Oscar. Ove, chame centro Recife, 12835, alterno 1251. Deu Recife 12835 e a secundária 251, 1169. Ativo o protejamento correto, gol 1169. Já. Autorizado ali, mantém pista no zero. Ali mantém na 1-0, tá 3-2-3. Tão 3-1-9-0, solo 5-1, direita 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, boa. November 6, Tango Kilo, radio contact 62 miles northeastbound of Salvador, POI. Maintain heading Bonf, arrival, Bravo, Oscar, November, Fox Trot. Estabilizado, Azul 4206. Azul 4206, Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, Azul 4206, boa. Autorizado decolar no 0, vento, uma centena, 139. Livre decolagem, 3235. O papapá uniforme, Mike uniforme, autorizado pouso, pista no 7, vento, uma centena, 139. Autorizado pouso no 7, uniforme, Mike uniforme. Papatango Juliette, até o papá, decola o 52, segue farol de Itapuã, chama controle Salvador, 120, décima 8. Farol de Itapuã, 208, obrigado, Juliette, até o papá. Torre Salvador, boa, Azul 4206, final, RNAV, pista 10. Azul 4206, boa tarde, ajuste 1011, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Informação, tráfego, Bravo Eco 9 Lima, na curta final da pista auxiliar, sem interferência. Sente, Azul 4206, continua a aproximação, aguardando, ajuste 1011. Guarda, Juliette, papá. Tá pro ideal pro destino, Juliette, até o papá? 660, senhora, se possível, ele fica... Muito obrigado. Pro 260? 260. Foi direto de destino, Juliette, até o papai, ascensão até o nível de voo 085. 085, direto para o hospital, Juliette, até o papai, Neto. Então, 3835, decola 53, controle 120, decimal 8. 308, boa tarde. Boa tarde, então, 3835. Então 3835, contato radar na decolagem, sub mantenha nível 360, via saída da EL. 360 da EL, então 3835. 3, confirma o pátio. Gente, livre táxi à direita, via papá, estacionar a frequência livre, tenha uma boa tarde. Romeu, Romeu, Romeu Golf, vou direto CA, zona 1510, reporte visual com campo. Como está lá, Romeu Golf? Thunder 6, Tango Kilo, clear down until 4,000 feet, altimeter sighting 1011. Se a bota se enche, vem para táxi, Lima, Lima, Fox. Romeu, Romeu Golf foi autorizado a produzir asa. Produzir asa, Romeu, Romeu Golf, graças. A 9445, após o pouso do mesmo, a linha mantém-se no zero. Azul 4206, solo 56, direita 121, decimal 1. Direita 211, azul 4206, manhã. Lima, Zulu Golfo, boa tarde, Lima Sonar, reporte para táxi. Chané 9445, autorizado a decolar pista 10, vento uma centena com 159. Sim, Chané 9445, decola 58, controle 120, decimal 8. 208, 945. Salvador, boa tarde, o Chané 9445, você escuta. Chané 9445, contato radar, subvia saída Arbor 1 no nível 360. Subida via Arbor, pro 360, o Chané 9445. Quais 2000 pés vai Alefa? Quais 2000 Alefa? 9445. Então, Romeu Golf, visual com campo? Afirmativo, querida. Para ingresso no circuito de tráfego, torre 1 no 83995. 1895, ingresso. Equador, boa tarde, é o Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu, Romeu Golf, boa tarde. Ajuste no 011, vento uma centena, 179, autorizado, final 17, repasse na curta. Repasse na curta da 17, Romeu, revolta. Desce para Papá, desvio da Crescério. Reporte retornando à broa direta de Monte Claro. Vai, Papá, Papá. Baixo travado, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, visual, autorizado pouso, pista 17, vento, uma centena, 189. Romeu, Romeu, livre pouso 17. 235, desvia direita para 220 por 20 milhas. A 3835, informe de desvio ao centro Recife, em 12835, alterno 1251, bom voo. 3835, 3835, boa tarde. Taxi ainda frango para acionamento. Acionamento autorizado, reporte para o táxi, pastor 20. Boa tarde. Romeu, Romeu, meu Golf, Dola 02, confirma o pátio. Gente, livre táxi à direita, via Papá, estacionar frequência livre. Romeu, Romeu Golf, tenha uma boa tarde. O Lima, Lima Fox, está visual com a aeronave taxiando na Papá, vai ingressar no Pátio 5 para aerostar. Chama no ponto de espera da Papá, Lima, Lima Fox. Autorizado, Papá, Papá, Lima, Lima Fox, recorte alinhado e pronto na cabeceira 17. Lima Zulu Golf, reporte no ponto de espera da Papá. Lima, Lima Fox. Autorizado decolar, pistão 7, vento 110 graus, 18 nós. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 6919, classe quantos para dar 10, pronto. Azul 6919, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 110 graus, 18 nós. Autorizado a linha de decolar, pistão no 0, 69 e 19. É, 9445, chame Recife, 1288, alterna, 126, decimal 0. 2288, 0944. Number 6, 5 kilo, after boss, fly heading, Sierra Victor 367. Decimal 8. 08, controle. Papapapá, Lima, Lima Fox. Papapapá, Lima, Lima Fox, Trote, Onomi, 510, Litoral Sul de Salvador, na escuta. Motorizaria 2500, direto do Chico. Autorizado 2500 PI, direto Cairo, Lima, Lima Fox. Muito obrigado. 2500 direto Cairo. Número 645, acione a identificação, desça e mantenha nível de voo 050, autorizado via chegada bom. Então, 3894, acione a identificação, desça e mantenha nível 060, autorizado via chegada mais. Tático, pastor 20. Pastor 20, reporte para ingresso na pista no 0. Está iniciando o tático, chamará para ingresso. Azul 6919, decola 07, controle 120, decimal 8. Acabou o controle, boa tarde, Azul 6919. Alfa Romeo Zulu, Alfa Romeo Solo, 121, decimal 1. Patrulha no zero, boa tarde, prossiga. Zero, cinco, a bordo, ciente. Rafa Romeu, Foxtrot, Papá Oscar, patrulha no zero. Reporte no ponto de espera da Oscar, modifique e transponder para 0122. Então, 3894, foi na proa do Serra Vitor 369, em descida até 4 mil pés. Vada Elda, presente para o Azul 6919. Prezado Leda. Leda, Azul 69, obrigado. Gente, pastor 20, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 110 graus, 149. Number 6 Tango Kilo Vector in for space, turn left heading 230, your limit is radio of Salvador 270. Your limit is radio 270 of Salvador Vila. Affirmative. Entre 500 não é possível, Lima Lima Fox. No máximo 2500 pés, sem tráfego aproximando pelo setor sudeste de Salvador. Descendo para 4000 pés, agora posição de 12 horas. Precisão de 3 minutos. Salvador, confirmado, onde deve estar voltando? Prossiga. Estimado, confirmado, ao 2000 e Fox Flyer 2100. Fechado então, Vitória da Conquista 2000, ingresso na FIR Brasília 2100, pouso 2120, confere? Bem, senhor Juliette, Chateau Papada presente em sequência livre para autocondenação e informação de voo alerta com centro Recife em 1288, alterna 1260. Espaço 2-0, autorizado a decolar, piscando 0, vento 1-1-0 graus, 1-3 nós. Dá informação, helicóptero decolou, seguindo para o norte, sem interferência. O 69-99 vai ter que curvar aqui à direita, vai evitar formações, a proa de monte vai ser o ideal. Gente, qual a proa que vai manter e por quantas milhas o azul 69-99? Aproximadamente 30 milhas... Pro 220 por 30 milhas, o azul 699. Está autorizado os juízes necessários, aguarde coordenação com o centro, a Pro de Mótima. Obrigado. Papapá Lima, Lima Foxtrot, 24 milhas sudeste de Salvador, em frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais. Lima, Lima Fox. Patrulha Salvador, patrulha 1-0. Patrulha 1-0, prossiga. Decolado internacional, estacionado 0122, com o proa do setor nordeste, acender a 3000 para voo de manutenção, patrulha 1-0. Então, quantas milhas tem intenção de afastar? No máximo 27 milhas, senhora. E, inicialmente mantém 500 pés, o patrulha 1-0, aguardando a ascensão até 3000 pés, na escuta permanente do controle com proa nordeste. Manterá 500 pés. Na escuta do controle permanente, patrulha 1-0. Do 6999, se tiver condições, autorizada para o Edmótico. Edmótico, obrigado. Do 6999. Controle de Salvador, é o Pastor 2-0. Pastor 2-0, contato radar, subir mantém nível 260 via saída da El. 260 da El. 2. Nossa, me táxi, Oscar, Papagolfo.